Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. O Em Transe está de volta, a primeira meia hora conduzida por Ricardo Mariano, a segunda e última parte tem a apresentação e realização do Ricardo Carvalho. Abrimos com um clássico chamado The Pearl, editado em 84. É o segundo capítulo na carreira conjunta de Harold Budd e Brian Eno. Em 1980 tinham editado Ambient 2, The Plateau of Mirror, dois ícones da música ambiente e minimalista, a que se junta o produtor, guitarrista, vocalista e cantautor canadiano chamado Daniel Lanois. Do disco The Pearl retiramos Lost in the Humming Air para abrir a emissão de hoje do Em Transe. Boa noite, bem-vindos. Arrancámos com Lost in the Humming Air, peças delicadas ao piano e com a eletrónica flutuante de Brian Eno sempre em fundo. Depois Greg Haines, o tal londrino que agora vive em Berlim, teve formação clássica, mas há muito que se dedica às coisas da eletrónica. A última edição, pela Denno Valley Records, chama-se Where We Were. Voltámos a experimentar So It Goes. Seguimos depois para Moon Ate the Dark, o projeto que junta Anna Rose Carter e Christopher Brett Bailey. Do título homónimo, as peças ao piano, como She's Swimming. E seguimos com o disco conceptual de Johan Johansson, islandês. É o sexto da sua carreira. Chama-se Fordlandia. Seguimos até ao final desta primeira meia hora com How We Left Fordlandia. Segundos finais desta primeira parte do Em Transe, com o músico islandês Jóhann Jóhannsson. Muito cinema dentro deste How We Left Fordlandia. Vem em Fordlandia, um disco de 2008 editado pela 4AD. Continuamos com o Em Transe agora nas mãos de Ricardo Carvalho. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. A segunda parte desta emissão de Em Trance, a começar com Alex Barnett e Faith Colocia, dois nomes ligados ao Doom, com gravações em fita manipuladas de instrumentos acústicos, misturadas com sintetizadores e sons de rádio em onda média. Tudo isto produzido por Randall Dunn, mais conhecido por já ter trabalhado com nomes como Boris, Earth ou os Sun City Girls de Sir Richard Bishop. Agora ficamos com a colaboração entre o produtor de Manchester Andy Stott e a banda nova-iorquina de doom metal Batilus. Thank you. Segunda parte desta emissão de Em Transe com Barnett e Colocha, ainda a remistura de Andy Stott para Concrete, tema dos Batilus, uma colaboração que nasceu fruto de um evento em que ambos os artistas constavam do alinhamento. Ao mesmo tempo, consta que Luxury Problems, álbum de Andy Stott, fazia parte da banda sonora da turnê dos Batilus, pelo que daí até a uma remistura tenha sido um pequeno passo. Contamos também com os acrescentos, tendo por base o trabalho de Orla Wren, feitos pelo próprio Tui, nome artístico Orla Wren, recorrendo à secção de cordas e voz de Aaron Martin e ainda à flauta de Isnaz Dui. E terminamos a emissão de hoje com Coin, produtor misterioso de Chicago, cujo som podemos catalogar na linha de, por exemplo, uns Barn Owl, um som que resulta de uma fusão entre o drone e o shoegaze. Já sabem, alinhamentos e podcasts a partir de radiotrans.blogspot.com. Eu e o Ricardo Mariano voltamos na próxima terça-feira, a partir da 1 da manhã, para mais uma emissão de Em Transe aqui na Radar. Muito boa noite.